fazer amor à toa. Isso não me satisfaz nem dá prazer. Tô afim de amor com uma só pessoa. Só com você. Só com você. Ainda mais sabendo que o tempo voa, que eu não tenho muito tempo pra perder. Tô afim de amor com uma só pessoa. Só com você. Só com você. Só espero. Só com você.